morrer. Pois vai na minha frente, me escore as balas no teu peito. Não me olhe no rosto e a mim mantenha desse. Mantenha-se sempre firme e forte. Eu escolhi você, de presente eu te dei a morte. De presente eu te dei. Você está tão triste assim? Esse campo de batalha é a coisa mais linda que eu já vi. Cheio de gente morta e bombas a explodir. Mas não é todo mundo que morre por mim. Por que é que você está tão triste assim? Batalha, coisa mais linda que eu já vi. Cheio de gente morta, bombas a explodir. E à noite o céu brilha, parecem estrelas caindo. Quando os soldados se confraternizam sorrindo, dando os corpos de quem ficou para trás.